animais, dólar e ouro na bolsa, é quem vale mais. Culpa tem os inocentes, se as tuas razões vêm deturpando suas mentes. Somos caçados, ingênuos, aflitos, sem um apoio moral, mas acreditamos no Deus forte, Ele é tão poderoso e nos livra do mal. Do mar.